Piranga 25, obedece conselho de 4 mil em Pelo. Piranga 25, cancelada, restrição de altitude de Pelo. Ok, obrigado. Solo 28, primeira direita, táxi via Alfa Juliette até o portão 04. Alfa Juliette para o 04, Solo 976. Autorizado decolagem, piscina 0, vento 180 graus, 059. Autorizado decolagem da 190, tá? Chame torno no 8, decimal 95. 295, obrigado. Bom dia, Xenia 625, passou dona, localizador. Xenia 6225, continua a aproximação, agora de autorização de pouso, Michel, chame torno 05. 15, aguardando. 3171, decolou 30, chama controle Salvador no 20, decimal 8. 208, bom dia. Salvador, bom dia, OTAN 3171. 3171, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 320 via saída São João. 320, São João. Pode voar Leda, OTAN 3171? Leda, OTAN 3171. Poderia confirmar? Para o 3171? OTAN 3171, voe Leda. Presente, direto Leda. Muito obrigado. Pode passar Leda 2221, não faz possível, pode a gente fazer a coordenação do nosso destino, correto? Deixa a quase, 221. Cordial, bom dia, Sideral 9972, tem informação Foxtrot. Sideral 9972, dessa via, chegada a Bomed 1 para nível de voo 050, que negão na 0 no 5. 050, vai descer, Bomed 1, poderia voar em tópica, presente? TAP 9972. E TAP voando, Sideral. Na 6225, Solos 34, libere primeira direita, taxi via Alfa, Juliette, portão 05. Direita, vou lá com Juliette, portão 05, sim, na 5126, prossiga. Voo 5126, autorizado com fins, via Pesuru 21, nível 360. Decola da pista 10, primeira curva direita. Saída Arbor 1, elefa após voar direto Tuzop. Onde tem certa aerovia. Aciona no transponder 5002, controle Salvador, opera em 120.8. O 5126 é correto, chame o próximo feedback funcionamento. Zona 71, chame o centro Recife, frequência 128.35, alterna 125.1. Aeronave que modulou junto com o TAM. Passaredo 2221, chame o centro Recife. Frequência no 26.0, alterna no 28.8. 260, 288, passaredo 2221, bom dia. Bom dia. Federal 9972, Silsa para 2000 pés, autorizado final do procedimento LS X-Ray, reporte estabilizado no localizador. 2000 pés, reportará estabilizado no localizador, Federal 9972. estabilizado da ILS, Sideral 9972. Sideral 9972, chame torre, nono 8, decimal 95. 895, obrigado, bom dia. Salvador, cordial bom dia do Sideral 9972, estabilizado no ILS. Sideral 9972, bom dia, autorizado com o sistema 0, vento 1, 60 graus, 629. Pouso autorizado, Sideral 9972. Agora eu vou direto e passe, desce, mantenha 5 mil pés, que é legal, no 0 no 5. 5 mil pés do Sideral 9972, alguma possibilidade de vamos direto e passe? Foi o ETAP 9970, foi o que eu disse. Alguém ETAP, muito obrigado. Federal 9970, desce e mantenha 4 mil pés. QNH permanece no 0 no 5. 4 mil pés do 9970. Geral 9972, solo 47, belo direito, taxi via Alfa, Kilo, parte 3, 5 Romeu. Alfa, Kilo, parte 3, 5 Romeu, geral. comandou, bom dia, tá 3597, formação Fox. Tá 3597, desça para 5 mil pés, QNH 10015. Informeu, 1095, desceu da ponte. Federal 9970, desça para 2000 pés, autorizado final do procedimento TLS X-Ray, aposto estabilizado no localizador. Federal 2000, autorizado o procedimento para informar estabilizado, geral na Papá Romeu, Romeu Bravo Oscar, autorizado CA Bravo Lima Papá, Lapa, rota conforme o plano, nível autorizado 400. Decola da pista 17, com primeira curva direita na saída Arbor 1, após direto, aciona 5012 no transponder, controle Salvador opera em 120.8. Vossa, modifique a saída para Momo, Momo Cogbo após DCT com primeira curva esquerda. Cinco zero, um no dois, o Romeu Bravosca. Federal 9970 está efetuando desvios? Não, eu estou fazendo o update aqui. Federal 9970, confirme intenções. Passou o estado, prossegue para a zona. Entendi. Para o táxi azul 5126. 75 a bordo, 14 de economia, Senegalhão. Azul 5126, autorizado táxi via Índia, chama no ponto espera pronto, ajuste o altímetro na 0 na 5. Via Índia, chama no ponto espera, permite que o 5126. Azul 5126, autorizado a alinhar e decolar com 0, vento 150 graus, meia dúzena. Autorizado a alinhar e decolar com 0, vento 150. Então, B, autonomia alternativa, Romeu Bravo? Bravo Oscar, autorizado acionamento, chame pronto o táxi. Zero 970, chame torno no 8 decimal 95. Zero 1897, vista para 2010, autorizado final do procedimento LFX Ray, aporte estabilizado no localizador. Até 2000, chame estabilizado FA3556. O 3507 poderia voar Bonf e Duna? Tá, 3507 tem condições de levar localizador na frente de Duna? Ah, temos. Oi, Duna 3507. Duna 357, graças. Decolou 57, chama o controle de Salvador 20 decimal 8. Controle de Salvador 20 decimal 8, 520, bom dia. Federal 9970, autorizado pouso pistola 0, vento 150 graus, meia dúzena. Livre o pouso Federal 9970. Radar na decolagem, suba para nível de voo 360. Após 2.000 pés, autorizado direto ELEFA. Sente direto ELEFA, azul 5126. Central 9970, solo 59, libere direito, táxi via Alfa Kilo 435 Romeo. Alfa Kilo 435 Romeo, obrigado. Sobre a voz, autorizado táxi, chamo na Papagio, altímetro 10015. Bravo Oscar, autorizado ingresso 17, chame aéreo pronto. Meu bravo, você não aguarda para decolagem? Tá. Decimal 7 chame turno, no 8, decimal 9, 5. 9, 9, 5, bom dia. Azul 5126, chame centro Recife, frequência no 26 decimal 0, alterno no 28 decimal 8. Centro Recife no 26 decimal 0, alterno 28 decimal 8, azul 5126, um dia. Sobral 049. Autorizado, pouso no 0, já 3507. tráfego do Salva 9420. Do 4201 na Guaticota. Papá Romeu, Romeu Bravo Oscar, autorizado a decolagem pista 97, vento 160 graus, 04 Mar. Gente, Oscar. Fala o 06, libera a direita, táxi via Alfa Juliette até o portão 07. Alfa Juliette 073. Romeu Bravo Oscar, decolou 07, chama o controle Salvador no 20 decimal 8. 208, obrigado, você vê só, Oscar. Sonda do Salvador, de Papa Romeu, Romeu Bravo Oscar, bom dia. Papa Romeu, Romeu Bravo Oscar, contato radar de decolagem, suba para nível de voo 400 via saída Momo. 400 na Momo, já volto. Controle de Salvador, bom dia, 2775, transfere ideal de descida. 2775, desça para 4 mil pés, vou direto ETAP, que é legal no 096. Direto ETAP, 4 mil no 096, 2775. Azul 2775, 4, 2 milhas para ETAP, contato radar. Entendi. Paso 2775, mas quantas milhas irá iniciar a descida? Mas no momento está descendo, quase 2775. Gente. Papá Romeu, Romeu Bravo Oscar, chame o centro Recife, frequência no 25.45, alterna no 26.85. Controle Salvador, bom dia, Rio 5975. Rio 5975, desça para nível de voo no 00, que é legal no 096. No 00, no 096, possibilidade de procedura, senhora. P5975, mantém a chegada número 2 na aproximação. Mantendo a chegada para uma centena, o 5975. Opa, Romeu, Romeu Bravo Oscar, copiou o controle? 20.8. Correto, chame pronto para o feedback funamento. Papá, Romeu, Romeu, Bravo Oscar, transmissões das cegas, chame o centro Recife, frequência no 25.45, alterna no 26.85. Velocidade para 2509, número 2. 4201, prossiga. Bom dia, está no gate número 3, tem que acionar. Viu 4201, autorizado, tiver acionamento, chama para o ataque. Autorizado, tem que acionamento, manda ataque. Vou voitado do 366 para o ALS WISC, desça para 25.00PES, que NH permanece no 096. 366-2500 no 096-2775. 60. Decola da pista 1-0, primeira curva à direita. Saída São João do Leda Dóquilo, 5027 transponder, 120.8, controle Salvador. Confirma transponder? 5027. Autorizado Galeão, Lisa 360, Rota Viabas, Rupa, Rupa, Rupa, Rupa, Rupa, Rupa, Rupa, Rupa, Rupa, Rupa, Rupa, Rupa, Rupa, Rupa, Rupa, Rupa, Rupa, Rupa, Rupa, Rupa, Rupa, Rupa, Rupa, Rupa, Rupa, Rupa, Rupa, Rupa, Rupa, Rupa, Rupa, Rupa, Rupa, Rupa, Rupa, Rupa, Rupa, Rupa, Rupa, Rupa, Rupa, Rupa, Rupa, Rupa, Xené 6211, apenas a saída é São Runo, apenas São Runo, Leda, Dóquilo. São Runo, Leda, Dóquilo, Xené 6211. Xené 6211, correto, chama pronto para o feedback funcionamento. Chama na puxa funcionamento, Xené 6211. Salvador, muito bom dia, é o Oceaner 6225 com a informação Golf. Oceaner 6225, Golf confere, pronto, cópia? Afirmativo, senhorita, pronto, cópia. Oceaner 6225, autorizado Brasília, via Bezuluna 7, nível 380. Decola da pista 1-0, primeira curva à direita na saída Arcor 1 no Elefa. Aciona 5023 no transponder, 120 decimal 8, frequência do controle Salvador. 0-7-0 pela superior Zulu 1-7. Decola da pista 10 com curva direita, subida Arbor 1 Elefa, transponder 5023, o controle é 4198. Puxinei 6225, correto, pronto, feedback, funcionamento. Sim, te chamaremos, estamos na posição, deixa BR5. Caso 2775 está executando desvios? 5 graus à esquerda da rota, 2775. Chegou no 963. Gol no 963, pronto? Gol no 963, autorizado Galeão, Vipers 144, Serra Golf Romeu, APMB857, Moço. Nível autorizado 360. Decola da pista 1-0, primeira curva direita. Saída São Rumo, Leda, Dóquilo. Aciona 5032 no transponder, o controle Salvador opera em 1-20, decimal 8. E a saída, pra gente mesmo? Saída São Rumo, Sierra, Alfa, November, Vitor, Oscar, 1, Leda, após Dóquilo. Delta, Oscar, Kilo, Lima e Uniforme. Rio de Janeiro, Galeão, 1-3-0. Apesando 44, Sierra, Golf, Romeu, Apai 90, 857, Bolso, Cola, Santina, Sango 1, Dóquilo, Leda, Dóquilo. Cola, Sango 0, curva direita, 950-38-208, é o controle após 1993. Confirmando apenas o transponder, 5032, o gol 1963. 5032, gol 1963. Chame no ponto, espera pronto, ajuste o altímetro 1-0, nomeia azul 4201. Gol no 963, correto, cotejamento, chame pronto, pushback, funcionamento. Pushback, funcionamento, por 963. Do 4201, autorizado, aliado de colapso 1-0, vento 1-50 graus, 6-12. por 5975 para o localizador, com a direita para 045, via separador de mil pés, autorizado o final do procedimento LSX-ray, é contabilizado no localizador. Direita 045 para 2000, reporta lá estabilizado, via 597. Estabilizado no LOC 2775. Aí 2775, rumo da aproximação, chama a torno no 8, decimal 95. 295. Azul 4958 para decisão. Azul 4958, desça para 5 mil pés. Renegar 1096. 5 mil, 1096. 75. Tiver cancelamento, chama 6225 no Recife. Solo Salvador, é o Alfa X-Ray de Porto. Aguarde. Azul 4201, decolou 23 no controle de Salvador no 20.8. 208, Azul 4201. Chame 121 no decimal 9, Alfa X-Ray de Porto. Azul 2775, realizado pouso, pista 10, vento 140 graus, 059. Pouso autorizado na 902775. Bom dia, contexto de Patrick, Cluster Level 320, via Sambo 1. 320, via Sambo 1, Azul 4201. Azul 4201, do you make a deviation? Yes, a little deviation. Rio 5975, chama a torno no 8 decimal 95. 118, 95, bom dia. Quatro 958, desça para 4 mil pés. 4 mil, 4950 azul. Rio 5975, aguarde de autorização de pouso número 2, o ajuste altímetro na 096. 5975. Azul 4201. Go ahead, ma'am. 4201, fly Leda. Flying direct Leda, Azul 4201.